306 decoloso no 7, controle 1935 ao voo. 1935, tá logo. 8896 na escuta? Na escuta, senhor. Filme a previsão para o push. É agora, senhor, só que tem que acionar na posição e posterior pushback. Pushback. Sim, estou acionando na posição, chama para o pushback. De forma aí que a pista está fechada aos 30, tá? Ok, Salvador, gol... Gol 896 para o táxi, o senhor está com 3 horas e 5, Fortaleza. 3 e 5, Fortaleza, e pessoas a bordo? Já lhe confirmo, senhor. Ok. Ok, está livre seu táxi até Juliette Alfa, ponto espera, chamará pronto. Juliette Alfa, chamarei pronto, gol 896. Salvador 97 a bordo, gol 896. 97, 97. Irmão. Pronto, no ponto zero, gol 1896. Livre ingresso, linda cola, vento agora de 1,60 graus, com 1,09, ajuste 1013. Linda cola, gol 1896. Obrigado aí, nego, pela colaboração, viu? Gente, morro. Obrigado. Uma panezinha aqui de APU agora, bem na hora de partir, por isso que deu uma demoradinha. Tranquilo. O vento aqui, a média tá 150 com 10 e tá tendo variação até 18 nós, ok? Sim, criado nós também. Luna 896, Decolos 36, controle da 1935, movou. Obrigado, galera. Valeu, comandante.